cobertura da Rádio Tapuio de Mossoró, direto do Maracanã, Brasil e Alemanha, o maior clássico de seleções do mundo. Narração de Evaristo Nogueira, o mais vibrante locutor esportivo do estado. Comentários de Divaldo Dantas, o craque do microfone. Brasil e Alemanha, ao vivo do Maracanã. Patrocínio de Acerta Meia, Loja do Povo. Alves Veículos Limitada, Antártica, puro sabor brasileiro. E Comalpe, peças para auto. Curta a imagem se ligando no som Tapuio, marca da exclusividade. Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Brasil! Comenta a tarde de Atoleira, a partir de 5 da tarde. Amigo Oliveira, 4 da matina do domingo, começa sua viagem maravilhosa com você, por esse Brasil Caboclo. Rádio Tapuio, a frequência da audiência. Ele chegou agora na cidade para desmascarar os seus maiores inimigos de Europa.